Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos início ao nosso programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, o domingo de Pentecostes. Hoje tenho comigo no nosso programa o seu padre Pedro Simões. Seu padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós em mais uma emissão das nossas Palavras de Esperança. Bom dia, Liliana. Uma saudação especial a todos os ouvintes, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Rádio Boa Nova e também através das redes sociais, nomeadamente no Facebook. Muito bem, é isso mesmo, estamos em direto na rádio, em direto na nossa emissão online, em direto no Facebook, podem nos acompanhar também, deixar alguma mensagem ou até alguma questão queiram dirigir ao Sr. Padre, certamente estará na disposição de poder responder a estas mensagens que nos possam ser enviadas. Saudamos então todos quantos estão connosco. Sr. Padre, já vamos então mais adiante olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 5 de junho, domingo de Pentecostes, um dia de grande importância também no calendário da Igreja, não é verdade? Mas antes disso, vamos espreitar uma outra situação que está a marcar a atualidade da Igreja, nomeadamente então a Igreja no mundo, o Papa Francisco que deixa votos de prosperidade à Rainha Isabel II, isto porque a Inglaterra está a comemorar o jubileu de platina, não é? Da Rainha Isabel II. É verdade, de facto a Igreja não podia deixar de se associar a este grande acontecimento mundial que vai marcar estes 4 dias, digamos assim. Já vamos no segundo dia, hoje haverá até uma celebração na Catedral de Westminster, ligada à Ação de Graças, não é? Da Ação de Graças. Julgo que estaria para começar. Entretanto, está para iniciar, é verdade. E de facto o Papa Francisco também se quis associar e até enviou uma mensagem e uma prenda bastante significativa à Rainha Isabel II. Portanto, na sua mensagem, ele faz votos das maiores bênçãos de unidade, prosperidade e paz para toda a Inglaterra, porque ainda hoje a monarquia inglesa é fator de unidade, não só para o Reino Unido, mas para toda a Commonwealth, não é? Exatamente, portanto, e a própria Rainha é assim dessa unidade, sem não é? Dúvida, portanto a Rainha Isabel II é rainha do Reino Unido, é rainha da Irlanda do Norte, do Canadá, da Austrália, da África do Sul, da Nova Zelândia, digamos assim, portanto, que vem na própria rainha figura de unidade. União, portanto é uma pessoa muito acarinhada, não é? Sem todos. Dúvida alguma, e aliás a monarca há mais tempo à frente de uma monarquia, portanto 70 anos não são propriamente 70 dias de reinado, não é? É verdade. Muito tempo. E ela própria que nos surpreende, ainda ontem nos surpreendeu na forma como surgiu, não é? Diante de todos nestas comemorações, ainda que julgo que tenha sofrido alguma indisposição e acho que não iria estar presente na celebração desta manhã. Pronto, por aquilo que foi informação partilhada. Sim, sim. Mas de qualquer modo é de facto uma celebração muito interessante que marca a vida do Reino Unido e nós também a todos, também nos marca esta data. Sem dúvida alguma, eu queria destacar mais uma frase do Papa Francisco, que vê na Rainha a imagem de um dom a ser cultivado para o bem das futuras gerações. Portanto, a fortaleza, a justiça e a prosperidade que sejam um penhor de abundantes bênçãos para ela mesma, não é? Aliás, de modo a agradecer a Rainha pelo cuidado que tem tido pela criação, digamos assim, criação com C curvo grande, o Papa Francisco ofereceu um cedro do Líbano à Rainha. De facto, pelo contributo que ela tem tido pelo cuidado da criação, não é? Muito bem, e esse, o cedro portanto, do Líbano é alguma árvore? É uma árvore específica do Médio Oriente, sim, sim, sim. Aliás, tem grandes referências bíblicas, não é? O cedro do Líbano é quase uma planta sagrada, não é? Que existe precisamente na região do Líbano e que é muito referenciada nos episódios bíblicos. Lembremos, por exemplo, as aparições daquelas três anjos a Abraão, foi junto a um cedro do Líbano, por exemplo. Não é? Muito bem, portanto, com um importante significado, não é? É verdade. Portanto, também nós daqui endereçamos os parabéns à Rainha, não é? É verdade. Associamos. Que Deus lhe dê muitos alguns anos de vida, alguns, não é? Portanto, claro. Já vai com os seus 96. É verdade, é verdade. Já é considerada quase como a Rainha imortal, não é? É verdade, é verdade. Portanto, estes dias também a sermos invadidos por estas imagens destas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Olhamos, Sr. Padre, para a Igreja em Portugal. A Caritas Diocesana destaca a preocupação com o problema da solidão dos idosos, porque há muitas pessoas idosas, muitas pessoas solitárias, sobretudo os idosos. Sem dúvida. Aliás, chamou-me a atenção esta notícia na Agência Eclésia, precisamente por esta afirmação da Rita Valadas, que é a presidente da Caritas Diocesana a nível nacional. E ela diz o seguinte: há pessoas que estão isoladas e não sofrem de solidão, e há pessoas que sofrem de solidão e não estão isoladas. Não é? Muito acompanhadas, mas muito sós. Sem dúvida alguma. Aliás, o nosso Conselho de Oliveira do Hospital tem uma ação social muito forte e muito intensa. Mas não deixe de sentir da parte das pessoas esta mesma solidão. Ou seja, os cuidados não faltam, não é? Não faltam cuidados a estas pessoas, mas falta a companhia com quem conversar. Ter uma referência emocional e afetiva, não é? Que a televisão não dá, nem que a rádio não dá, não é? Tem que ser uma relação presencial de alguém próximo, seja do mesmo sangue ou não seja, não é? Digamos assim, eu nas visitas que vou fazendo aos idosos, sobretudo e particularmente às casas, também vou aos lares de vez em quando. E que faz com regularidade, não é? Faço com regularidade, sim, sim. Se não é todos os dias, é quase todos os dias. É uma coisa que eu gosto de fazer como padre e sempre fiz e sinto-me realizado de facto ao fazê-lo. Sim, já tinha partilhado connosco aqui na rádio esta sua missão, não é? Está imbuído desta missão de se aproximar e quebrar o isolamento e a solidão. É uma forma de estar presente, não é? Porque muitas das pessoas, se o padre não as visita, ninguém as visita. O que é certo é isso, não é? E apesar de terem todos os cuidados necessários feitos pelas nossas IPSS, e louvado seja feito, fazem um bom trabalho, mas não chega. Mas estas pessoas, seu padre, no seu entender, são não é abandonadas, mas não têm família ou os familiares estão longe? A maior parte das pessoas tem os familiares ou emigrados ou não quer dizer ou que em Lisboa. Não se preocupem com eles, mas não estão. Não estão presentes, pois. Não é? Quer dizer, em alguns casos até não se preocupam muito, não. Podiam se preocupar um bocadinho mais, mas na maior parte dos casos ligam-lhes todos os dias, mas é diferente. Claro. Não é? Uma coisa é ligar via televisão, via Facebook ou via telefone ou telemóvel, outra coisa é estar presente, não é? Nas conversas que tenho com os idosos, quer dizer, eu ouço mais do que o que falo, não é? Uhum. Mas para eles já é muito ter alguém que os escute, claro, não é? Muitas pessoas precisam que alguém os ouça, não é? Que os escute, sobretudo. E é algo que também as IPSS se devem preocupar. Os nossos técnicos deviam ser um bocadinho mais dos escritórios e ir ao encontro das pessoas e estar com elas. Nem que seja só para dizer bom dia ou boa tarde ou como é que se sente ou como é que está, não é? Claro. Quero dizer, é um apoio domiciliário a outro nível, não é? Não só para assegurar os cuidados, mas para fazer companhia. A grande questão é que alguns deles recebem estes cuidados todos os dias, mas às vezes há certos e determinados tipos de técnicos que não conseguem dirigir sequer uma palavra a eles, quer dizer, isso é mal. Diz muito, não é? Há técnicos e técnicos, não é? Claro, como em todas as profissões, já sabemos, mas também daqui parte deste nosso desafio para que sejam um bocadinho mais sensíveis, não é? Com estas pessoas, sem dúvida, que possam dirigir palavras de maior... Não basta só a questão burocrática e administrativa, também é importante a humana. e a presencial nas pessoas, se calhar essa até é que se deveria valorizar mais. Porque essa dá vida às pessoas, não é? O companheirismo dá vida às pessoas. Seu Padre, ainda em Portugal, a Conferência Episcopal lança a nova tradução do Cântico dos Cânticos. É verdade, é um livro do Antigo Testamento que não é assim muito conhecido, porque é pouco usado liturgicamente falando, é muito utilizado nas leituras dos matrimónios, dos casamentos pela Igreja, porque fala do amado e da amada. É digamos que um poema em que, ao longo dos séculos da Igreja, a exegese bíblica antiga via como uma imagem, uma metáfora entre o amor de Deus e o povo de Israel, seguindo a tradição judaica. E depois o cristianismo fez a adaptação entre o amor que Cristo tem pela sua Igreja, que é a sua principal amada, e que a Igreja deve ter pelo seu principal amado, que é Cristo. Mas agora, com a evolução da exegese bíblica, a exegese é o estudo aprofundado dos textos bíblicos, digamos assim, versículo a versículo. Muito não é? Bem. Tudo é importante, não é? Se o verbo está no passado, está no presente, está no futuro, a quem é que é dirigido, é verdade. A exegese também vai evoluindo, não é? E neste momento vai muito para além dessas metáforas e imagens que nós estávamos habituados. De facto, o que o livro trata é mesmo de uma relação afetiva e sexual que existe entre o amado e a amada, porque também a relação afetiva e sexual é importante e é necessária no ser humano. Aliás, aqui diz que a Igreja, com a nova exegese, reabriu a porta ao reconhecimento de que o amor entre o homem e a mulher é um lugar teológico a redescobrir. A beleza e sublimidade do encontro amoroso é dom divino e, por isso, sacramento da presença e intimidade entre Deus e com as suas criaturas. Portanto, eu normalmente, na homilia que costumo fazer nos casamentos, digo que o casamento, o matrimónio, é um triângulo amoroso. Mas não é um triângulo amoroso à maneira das novelas. É outro triângulo amoroso, não é? Um triângulo amoroso entre o amado, a amada e Deus, que é a principal fonte e alimento desse amor entre os amados, não é? Se não houver Deus entre esses dois amados, não há nada, não é? Quer dizer, há um amor meramente terreno, meramente carnal, que também faz parte e é importante, mas não é o único amor. Claro. É só uma parte desse amor, digamos assim. E o livro dos Cânticos ajuda-nos e ensina-nos a perceber. Não é? Não é bom que o homem esteja só, não é? Dizia o livro do Gênesis, e que torna-se afetivo e efetivamente necessário neste livro do Cântico dos Cânticos. Convido a ler com a nova tradução feita. Muito digamos bem. Assim, porque esta nova tradução feita pela Conferência Episcopal Portuguesa tem em conta estes novos estudos recentes acerca dos textos bíblicos. Aliás, de forma a fazer, entre aspas, alguma propaganda em relação a isso, já foi editada a Bíblia da Conferência Episcopal Portuguesa dos quatro Evangelhos e dos Salmos. Os irmãos poderão ver lá em casa. Sim, portanto, sim. É uma nova tradução atualizada. A que nós utilizamos ainda normalmente é a Bíblia dos Capuchinhos, não é? Que foi reeditada há alguns anos atrás. Agora há uma nova tradução, que é esta com a capa azul. Diz Conferência Episcopal Portuguesa, Bíblia, os quatro Evangelhos e os Salmos. Portanto, a tradução tem-se vindo a fazer a pouco e pouco, não é? Até ao final deste mês de junho fica traduzido o Cântico dos Cânticos, muito que agora é referenciado. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada por esses esclarecimentos. Vamos então agora olhar para a liturgia de domingo, domingo de Pentecostes, Sr. Padre. Pode falar-nos um bocadinho, sem entrarmos propriamente nas leituras, o que é este dia, este domingo de Pentecostes? Domingo de Pentecostes, vamos começar pela palavra Pentecostes. Palavra pente, 5, não é? Portanto, 50 neste caso, 50 dias depois do dia da ressurreição de Jesus. É o que significa Pentecostes. É o que significa. 50 dias depois do dia da ressurreição. É o domingo em que se conclui este tempo longo, que é o tempo pascal que nós temos vindo a viver. Portanto, que se iniciou na noite da Vigília Pascal, no Sábado Santo, e que agora se conclui com o domingo de Pentecostes. Este dia é de especial importância para a Igreja. Porquê? Porque a partir deste dia que os apóstolos e Nossa Senhora têm uma maior consciência da missão pelo qual Jesus Cristo lhes transmite, não é? Até aqui têm escutado, mas não têm compreendido. Mas a partir deste dia, pela ação do Espírito Santo que desce sobre a cabeça dos apóstolos e de Nossa Senhora em línguas de fogo, a vida deles já não vai voltar a ser como era antiga, não é? Antigamente, não é? O homem velho desaparece e surge o homem novo na vida e nos corações destes discípulos. Porquê? Pela própria ação do Espírito Santo, que é enviada à Igreja pelo próprio Deus, Pai, e pelo próprio Jesus Cristo. Não é? Certo. Digamos vamos assim. Então saber um pouco mais acerca de cada uma das leituras deste dia. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, em que Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É verdade, portanto, Lucas faz uma grande referência e até bastante pormenorizada daquilo que foi o próprio dia de Pentecostes, não é? Os apóstolos encontravam-se reunidos no cenáculo juntamente com Nossa Senhora, mas estavam com as portas fechadas. E o que é que isto quer dizer? Estavam com medo, com receio, com temor daquilo que lhes poderia acontecer. Porquê? Porque Jesus Cristo tinha sofrido a paixão e a morte há pouco tempo, não é? Tinha sofrido aquela dolorosa fim infeliz, não é? E eles estavam com medo de lhes acontecer a mesma coisa, e por isso ainda estavam um bocado tímidos, um bocado envergonhados e com receio de serem denunciados pelas próprias autoridades judaicas, não é? E é então que rompe por aquela sala o Espírito de Deus, não é? Em primeiro lugar aparece Jesus Cristo, não é? Mais uma vez dizendo e dando-lhes a paz, não é? Paz não no sentido de não se fazer nada, mas paz no sentido de lhes dar tranquilidade, serenidade e confiança para a missão que ele lhes confia, não é? E ao qual eles recebem de igual forma, não é? E da melhor forma possível, não é? Ao ponto de darem e irem dar testemunho de Deus e da alegria que vem dele. Muito bem. Dando a sua própria vida, claro, por ele, não é? Portanto, a partir daquele dia ficaram com aquela responsabilidade, não é? A partir daquele dia eles perceberam e entenderam que não podiam viver só a fé e a alegria de acreditar em Jesus Cristo para eles, mas que essa alegria tinha que ser transmitida a todos os outros. E é curioso porque neste episódio, e vamos vê-lo mais daqui a um bocado no Evangelho, é que o Evangelho não se destina só aos judeus, só ao povo eleito, só ao povo escolhido. Destina-se a todos os povos, aos pagãos, aos gentios, aos gregos, aos romanos, aos escravos, aos livres, a todos, sem exceção. Claro. Seu Padre, já na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã, e ele concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos os membros. Sem dúvida, aliás, Corinto era uma comunidade cristã muito profunda na vivência da fé, mas às vezes apareciam as tais intrigas, as tais murmurações, as tais coscovilhices, muito, muito típicas das nossas próprias comunidades cristãs, certo, ainda hoje, certo, em pleno século XXI. E São Paulo escreve esta carta no sentido de apelar a uma maior unidade e comunhão entre todos. Todos diferentes, todos iguais, diz assim, muito resumidamente, Paulo, não é? Apelando à unidade entre todos, não é? Todos têm os seus próprios dons, nenhum tem um dom igual. Todos têm os seus dons que devem colocar ao serviço da comunidade, claro, cristã. Que o dom não seja motivo de intriga, ou que a falta de certo determinado dom seja motivo de afastamento do irmão que tem menos dons, não é? Por vezes todos acontece, temos dons, não é? Uns têm mais, outros têm menos. Uns mais vocacionados para um uns mais vocacionados para um área do que outro. Mas nenhum se deve sobrepor a outro, nenhum. Todos somos iguais, todos somos irmãos e irmãs, filhos muito queridos e muito estimados por Deus, e portanto devemos funcionar e trabalhar em conjunto em prol desse mesmo Deus, não é? E não estar a dar mais atenção a quem faz muito e não dar atenção a quem faz menos ou não faz nada. Quer dizer, cada um dá um pouco de si, nem que seja só pelo simples facto de participar na Eucaristia, porque há muitos irmãos e irmãs que a única relação que têm com a paróquia é ir simplesmente à missa e à Eucaristia. E não é por isso que os vamos escorraçar, porque não estão a fazer, digamos assim, uma atividade visível na comunidade cristã ao qual está presente. Nem todos têm que fazer, não é? Claro. Alguns poderiam, se calhar, dar um bocadinho mais do que o que dão, mas pronto. Se tiver que pessoa, sentir, não é? Essa necessidade, falo, não é? Claro. Mas que não seja motivo para haver intrigas e para haver divisões na comunidade cristã. Aliás, hoje nós nos queixamos tanto com isso nas nossas comunidades e nas nossas paróquias, mas nada de novo debaixo do céu. Já isso acontecia nos primeiros anos da Igreja, portanto. Nada de novo debaixo do céu, não é? Agora, é importante irmos alimentando esta palavra que Paulo nos transmite na segunda leitura. Sim. Para irmos procurar soluções para superar essas mesmas limitações e debilidades da comunidade ao qual pertencemos, não é? Claro. Hoje, nas nossas comunidades, eu falo concretamente das comunidades que me foram confiadas, à exceção de Oliveira do Hospital, existe uma carência e uma falta de recursos humanos imensa, quer ao nível da catequese, quer ao nível de elementos do Conselho Económico, porque a maior parte dos elementos que estão presentes já têm idade avançada. Existe muita dificuldade. Para substituir, não é? É difícil. As pessoas vão morrendo e não há ninguém que, entre aspas, ocupe o lugar deixado por essas pessoas que já partiram para a casa do Pai. Os mais novos não estão completamente desligados. Quer dizer, eles estão cá, mas estão noutros âmbitos e noutras realidades, não é? E bem, quer dizer, também é importante estarmos ligados ao futebol, à patinagem artística, ao basquetebol, sei lá, a vários setores, não é? Outros vários setores, não é? E a Igreja acaba por estar um bocadinho à margem, se calhar até por causa da questão das linguagens e dos métodos, que ainda hoje são um bocadinho tradicionais. Já há um esforço nesse sentido da parte, por exemplo, da paróquia de Oliveira do Hospital, de inovar, não é? Mas a paróquia de Oliveira do Hospital tem uma potencialidade que as outras não têm, que é a população. Certo. Não é? Mal seria se a cidade não fosse dinâmica, a paróquia, claro, da cidade, não é? Claro. Agora, as outras têm uma dificuldade porque, lá está, baixa natalidade, fraca presença dos jovens, no seixo ainda há qualquer coisa, digamos assim, Lagares também, devido ao espaço BLC3, que trouxe muitos casais jovens para lá também, e que se instalaram, mas que vivem um bocadinho à margem, aliados. Eu todos os dias vejo pessoas diferentes, engraçado, mas que estão à margem, claro. Pronto, não devem sentir a linguagem da Igreja apelativa, ou mesmo até podem não ser crentes, não é? Podem ser agnósticos, claro. E serem indiferentes face à presença de Deus, se Deus existe, não existe, não é? Nós não sabemos, não é? E que respostas que a Igreja tem que dar para isso? Pois, eu não sei, eu sinceramente não sei, vou procurando fazer a minha parte, mas quer dizer, mas eu sou só um, apesar de ser padre. Sou só um. E é importante o padre estar com uma equipa alargada de fiéis para que possamos encontrar soluções, não é? Há a devoção popular, há as tradições. Ainda na terça-feira encerramos o mês de Maria na Lagiosa. Tinha quase 100 pessoas na Procissão das Velas. Muito. Uma graça e uma bênção. Mas quando se trata de Nossa Senhora de Fátima, a gente vai. Pois, é verdade. Mas depois... O depois, não é? O chamado quarto dia, depois dos 3 dias de retiro, não é? O quarto dia é a minha preocupação. Não é? Não são os 3 dias de retiro, é o quarto, que é depois quando a gente regressa ao mundo e à sociedade. E se calhar voltamos a ser pouco mais dos mesmos, não é? Verdade. Isso é a minha grande, preocupação. Mais nada, não é? Não é querer estar aqui a dar uma visão pessimista daquilo que se tem feito aqui, muito pelo contrário, é uma visão realista. Realista. Portanto, e também é bom passarmos esta mensagem de que é preciso uma maior mobilização, não é? Das pessoas, das comunidades na vida da Igreja, quer para a catequese, quer para as próprias instituições, fábricas de Igreja e essas situações, portanto, que as pessoas também considerem como importante a sua presença e participação. É verdade, porque o padre não faz tudo, muito pelo contrário, hoje o padre não consegue fazer quase nada, pois. Quer dizer, limita-se à celebração dos sacramentos, e bem, porque é o próprio ministério, mas depois... E sozinho muito menos, não é? Quer dizer, é com 10 paróquias, eu e o padre António, não é? Se não tivermos a ajuda de leigos, empenhados, não é? Irmãos e irmãs que na sua gratuidade e desinteresse pessoal possível nos ajuda, é difícil. É difícil. É difícil. Verdade. Seu Padre, vamos então prosseguir, olhar para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, este Evangelho que nos apresenta a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. É verdade, sem dúvida. Aliás, é aquilo que dizia há pouco, não é? Eles que se encontram amedrontados, cheios de medo, e de repente recebem o Espírito Santo e começam a falar línguas estrangeiras. Exatamente. Já viram? Homens analfabetos, a maior parte deles, não sabia ler nem escrever, depois de terem recebido o Espírito Santo, começam a falar línguas estrangeiras. Estranhas, não é? Portanto, tentemos imaginar nós os dois agora a começar a falar chinês, japonês e vietnamita e polaco e ucraniano, não é? Quer dizer. Portanto, queria-se dizer que estavam aptos para espalhar a mensagem. Estavam aptos, mundo, exatamente. Não é? São João quer nos transmitir precisamente isso, não é? É que o Espírito Santo consegue fazer aquilo que para nós é impossível tornar possível, não é? Agora, temos é que abrir a nossa vida e o nosso coração à sua ação, à sua graça, não é? Aliás, a Igreja é o que é e continua a ser fiel a si mesma, não é devido aos homens que a regem e que a compõem, todos nós, não é? Desde a começar do Papa, a começar por um simples cristão batizado, não é? Continua a ser como é porque é regida pelo Espírito Santo. Porque se a Igreja fosse, perdoe-me a expressão, coisa de homens, já tinha terminado há muito tempo, como terminaram os diversos tipos de regimes ao longo destes séculos. Verdade. Né? Quer dizer, porque os regimes erguem-se e caem, erguem-se e caem. O que é certo é que a Igreja vai-se mantendo. É pá, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas vai-se mantendo. Porque é uma instituição, entre aspas, divina, claro, feita por Deus, feita por Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, não é? Assim nós, cada um de nós aceita esta ação, não é? Esta ação do Espírito Santo. Temos que ter coração aberto, não é? E espírito para poder acolher esta ação do Espírito Santo e nos deixarmos levar também. Sem dúvida. Santo. Sem dúvida. É isso, Sr. Padre. Seu Padre, estamos então a terminar o nosso programa. Olhamos então para a liturgia deste domingo, dia 5 de junho, domingo de Pentecostes. Temos uma sugestão musical, como sempre. O que é que nos propõe neste dia? É verdade, como vamos celebrar no próximo domingo, o domingo de Pentecostes, temos um tema alusivo ao Espírito Santo. O título da música é Tu és Fonte de Vida. É um cântico de TZ, o autor é um irmão da comunidade TZ em França, que é o Jean Berthier. Uma música que esteve bastante presente na minha vocação, pelo menos na fase inicial. Eu decidi entrar no seminário precisamente ao ter feito esta experiência na comunidade TZ em França, em 2006. Fui numa peregrinação organizada pelo Secretariado da Pastoral Juvenil. Andava naquela indecisão, olha, vou para a escola de enfermagem ou vou para o seminário. E estava assim um bocadinho confuso e um bocadinho dividido. E foi com esta experiência que disse o meu sim. Adeus. Adeus. Muito bem, Sr. Padre, vamos então ficar com este tema, Tu és Fonte de Vida. Thank you. Abramos então os nossos corações ao Espírito Santo. Tu és fonte de vida. Foi então esta a sugestão musical do seu Padre Pedro Simões para o fecho da nossa edição do programa Palavras de Esperança. Senhor Padre, muito obrigada por esta sugestão lindíssima. Este tema também já conhecido, mas sempre tão bonito e tão a propósito do domingo que se avizinha, o domingo de Pentecostes. Senhor Padre, muito obrigada pela sua presença. Obrigado eu por mais esta oportunidade e que seja um domingo especial para todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Muito bem, damos então por terminado o nosso programa das Palavras de Esperança, um programa realizado à sexta-feira e com reposição ao domingo, neste domingo dia 5 de junho. Agradeço então a participação do seu padre Pedro Simões. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.